ou sujeira. DJ Cebola, terrorista. Nascido de sonhos, criado no mar de bitucas, em meio a muvuca, no ar que machuca. Alguém te cutuca pra saber que horas são. Na mente uma oração, com medo, receio, recebo olha feio. Sigo meu rumo e sinto desprezo quem manda minha nuca. Chutando latas vazias, não sou barata, mas as veias frias. Leva meu sangue passando por um coração onde o sentimento caduca. Tava tranquilo, ninguém mandou abrir a jaula. Não tinha um aviso dizendo que vivi um animal. Então bom dia, traz uma fruta, pão e cachaça. Que o tempo passa, chacoalha a carcaça e o sistema nervoso embala. Osso por osso estrala, tô pronto pra arena de novo. Faixa preta em regular o foco, gira a roleta e vê se tem bala. Fiz bem guardar meus fantasmas, são linhas de um fino tecido. Sustendo meu mundo na porta dos fundos da mente, guiando navios perdidos. Vou derrubando barreiras, juntando tijolos pra minha obra. Matar leões é fácil, quero ver andar com as cobras. Se cai na mira, risca, munição infinita. O pior terrorista, mudo pontos de vista. Terrorista da caneta eu sou. Terrorista da caneta eu sou. Se cai na mira, risca, munição infinita. O pior terrorista, mudo pontos de vista. Terrorista da caneta eu sou. Terrorista da caneta eu sou. Levanta a testa, a pólvora faz convite em 3 minutos. Desencape o preto e respira, usa dinamite de charuto. Entre a barba do Bin Laden e a máscara do Bush, eu troco os cartuchos, já mira e puxo. Guardo granada na bolsa de luxo. Explosão que ninguém vê, mão fechada de quem crê. Sem pra ver, mil pra ter. A olheira sustento, olho já murcho. Olho lá embaixo, ombro no eixo. Fardo encaixo, peito no queixo. Visível desleixo, estima de lixo. Feito de luz ilumina uma faixa que fecha o braço e completa o traje. Luz desvia do beijo. O vento insiste, só tem ele em pé. Movido pelo desejo, na cama me mexo, no quarto me fecho. Pego a caneta e escrevo do trecho, para de racha, eu ouço a marcha. Quando perfeito, meu flow encaixa. Mandrake não aguenta o baque, onde ele sobe, minha casa é o Iraque. Levanta e faz o saque, vira obstáculo pros rocan. De café já toma um conhaque, alivia ouvindo Tupac, desculpa. Meu despertador grita, bom dia, Vietnã. Se cai na mira, risca, munição infinita. O pior terrorista, mudo pontos de vista. Terrorista da caneta eu sou. Terrorista da caneta eu sou. Se cai na mira, risca, munição infinita. O pior terrorista, mudo pontos de vista. Terrorista da caneta eu sou. Terrorista da caneta eu sou. O galho que sobra sozinho no outono, raspa na janela, roubando meu sono, atrapalha meu plano de como plantar as bombas no trono. Fiapos da blusa no chão, camusa mais velha que o vizinho velho. Filho da puta que vara a madruga, ouvindo CDs do Cazuza, que droga ele usa. Não sei, cansei dessa merda. Volto pro folha, certeza de não ter um futuro, impede de toda forma que eu me decepciono, tossindo fumaça no espelho. Sorrindo se for pro gazelho, usando as folhas da Bíblia que falham pra fazer minhas rimas. Deixando de lado a navalha, toalha com rima invisível por anos, agora ela surge. Faz companhia pra mim, pras baratas e pra ferrugem. Contando com as nuvens pra que me deixem ver as estrelas. Olhos não brilham mais, o que me resta é torcer pra vê-las. Hoje não, fecha a persiana. Volta pra cama, inofensivo, perigoso como a bituca jogada na grama. Napoleão, Bin Laden, César ou Gengis Khan. Homem boba com cinto de pique contra quem luta usando Mont Blanc. Se cai na mira, risca, munição infinita. O pior terrorista, mudo pontos de vista. Terrorista da caneta eu sou. Terrorista da caneta eu sou. Se cai na mira, risca, munição infinita. O pior terrorista, mudo pontos de vista. Terrorista da caneta eu sou. Terrorista da caneta.